pena. Despender esforço nesta arena. Mas quando paro para refletir, pensamento me ocorre. Em grande parte tudo está do jeito que está. Porque muitos se furtaram de lutar, atrofiados na percepção, de costas para a luz da compreensão. Encheram de entulho a sua via.